8-95-14, ajuste na 010. Boa noite, 95, ajuste no 010, ajuste no 09, 09. Autorizada, azul 2591, chama o táxi. Arrival, descendente 4000 feet, altimeter 1010. Colorado 7611, and descending 4000 feet, 1010, via the bombs arrival. Estágio Lipo. Sobre Salvador, muito boa tarde, azul 6909, na capacidade está 1-0, pronto. Azul 6909, autorizado a alinhar e decolar, pista 0090 graus, 149. Alinhado de colar, pista 1 no 0, azul, 69, 89. Limpo 06, autorizado curva direita, ingresso em litoral sul. 1000 pés e aguarde para girar a base. 06, está ingressando na linha litoral sul. 1000 pés, curva pela direita na espera, aguardando autorização. Autorizado, girar a base, sinal 1-0, aguarde pista livre. Autorizado base, pista 1-0, está aguardando pista livre ali por 06. Salvador, boa noite, general. 69, cópia. Diretoria do fundo? Afirmo, autorizado, Brasília, nível 360, vetor de luz 17, decolagem cabeceira 1-0. Após a decolagem, curva direita. Perfil de saída árbol, após Elefa, achando transponder 5526, controle 1119, decimal 35. Gente, Brasília 360, pede Bruno, entrando da 90 com a primeira pela direita, com a central de saída árbol, Elefa, 5526, com o nosso gol 869. Correto, gol 869, a tarde pronto, portão meia dúzia. Correto, vamos portão meia dúzia, gol 869. Passagem azul 6909. Azul 6909, contato radar, se meter o nível de voo 320, voo direto à posição Lida após 2010. Subindo a 360, após 2010, direto Lida, 6909. Via parte Índia, próximo ponto de espera, chame 1-9-95, ajuste na 010. Autoridade 0-78-0, voo 9-66. Então, 3894, deixa para o nível de voo 050. 050, 3894. Curta, Olympus 06, com 3 pontos bastante travado. Gente, foi autorizado, vento 080 graus, 90. 2894, após o TAP, de Santana, 3000 pés. Após o TAP, 3000 pés, com 000, 3894. Autorizado a alinhar e manter a 2590. Chegando identificação, chegada bom, que é autorizado. Mesmo para nível de voo 050, que é minha zona 000. 050, afirmativo. Estabilizado, voo 9166. 66 com planta final, chame torre frequência 98 no sinal 95. 8895, obrigado, bom trabalho. Boa noite. 9-1935. 9-1935, azul 2591. Variedade elétrica, 0-4. Deixa para 2000 pés, 3894. 2000. Controle, chamador, bom tarde, ao azul 2591, decolado, na sua escuta. 591 no contato radar, se para o nível de voo 960, voe direto à posição coral após 2000 pés. O pés voa direto coral, 2591. Nós, 17 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero, altímetro 1-0 no zero. Teve pouso na pista 1-0, igual 9-66. Chame controle 199-35, bom voo. Azul 1999, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. Confirme o alternado? 133, decimal 25, é secundário. Vai chamar Recife, Centro 251, alternando 33, 25, azul 1999, boa noite. Boa. Gol no dia 4, 2-0 para 1, 2-0, na pegada bom. Gol no 645, aciona identificação, chegada a golfe autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, altímetro 1000. Vai descer para o 060, via, confirme 10, via, tá bom. Gente, o Chanel 6201, só um minutinho, copia. Desculpa, copia. Prepara a saída da guarda, copia. Gente, qual é o nome? Gente, eu posto no farol da Barra, Romeu Sobrado. Farol da Barra, bravo. WLS, 3894, completa sinal, chame torre, frequência 98.95. 3895. Contra 076, descend to 2000 feet, QNH 1010, clear the final approach procedure, Alex Ray 1010, call established. Como 076, descending 2000 feet, and good for the ILS X-Flight proceed to runway 10, report is published. 5-1-1-6-6, taxa de Alfa e Juliette, Alfa e Juliette para 0-1-1-6-6. Voa 3894-910, visual, baixa a travão. 3894 ainda modula com controle. Vai, desculpa. 3894-910, visual, baixa a travão. 3894, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, com ONU 7 nós, 17 nós, altímetro no 0, no 0. É, entre livre pouso no 0, no 0, 3894. Não é sobrado frequência livre. Chanel 6201, copia? 6201, copia. Galeão autorizado 360, via até novembro 857. Roda, ficha no zero, curva direita no perfil da Gael, Leda, Mótima. 5525, transponde, controle 120, corrigindo 119.35. Gael, Leda, Mótima. Confirmando, Gael, Leda, 1. Então, identificação, chegada mal autorizada, vou para o nível de voo 050, QNH 1-0, 1-0. 050, autorizada na Mari. Possível voar na próxima de Itaque, está presente? Número 4, na aproximação 3290, mantém o perfil de chegada. Mantendo o perfil, eu não falo, 3, vou para o 050, 3290. 21 decimal 1, boa tarde. É, na faixa 21, 1, obrigado, Luan. Trolho. Só Paulo, muito boa, 3894, tá, Negrão? Tô 3894, tá, Taxi Via Alfa, reporte antes das 10. Alfa, 10 de LED. With 17 knots. Clear to land, very 10. Como eu vi, 76, clear land, runway 10, Windows, commit. Apenas para confirmar, está mantendo 500 pés? Sim, se não tiver condições, está autorizado para seguir para o Serra Whisky Delta Lima, a 1 mil pés, o Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, confirme o tipo do equipamento, é um Robson 66? Ana 43, dois operadores de hotéis, autorizado a final do procedimento ILS, retorno zero, sendo estabilizado. Sente, que portaria estabilizado, senhor 645. Plano 645, dois para 4 mil hotéis, Canyagal no 0 no 0. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, com a informação mais, seria a nossa autorização 330 Recife? 3290, vou ITAP. ITAP 3290. 2290. 3894, autorizado ingresso Juliette, portão 10. Ingressando Juliette para 10, 3294. Você prossegue para o controle? Lima Zulu Golf, suba para o nível de voo 050. Confirme o tipo do equipamento, o Lima Zulu Golf, e apenas para confirmar, deseja fazer o LS de rei da pista no zero? Ground control, have a nice day. Next to the right and 121.1, ground control 076, YouTube. Ground control 076. Of the axis. Good day. Good day, 121.1. Sorry. 076 of the axis. Good day. 10076, clear attack via Alpha report before Juliet. Report before our taxiway Juliet. Vehicle report Juliet, Conor 076. Chamando 43, tempo autorizado, pistão no zero, vento 0, 90 graus, com 1 no 5 nós, 15 nós, e o altímetro no 0, no 0. Zero voos, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0 nós. Meia nove, meia dúzia, autorizado, chame táxi. Autorização, 4206, copia. Prossiga. Autorizado, Recife 330, via peso 17. Cola da pista no zero, curva esquerda, perfil da Cuca, Jamo, Aracaju. 5534, transponder, controle em 119, decimal 35. Quem é Tenente, 330 Recife, Pilater Zulu 17, da Coluna 0, esquerda, Puca de Amaracaju, 5534, 1935 ao controle Salvador, é o azul 4206. 4206, chame pronto, pushback sonamento, gate 8. Forma lá. Na escuta? Pode ser não. Vai iniciar o push? Adeus. 869 aguarde para prosseguir no push. Fica guarda para prosseguir com 869. Onda 076, clear taxiway Juliet to gate 11. Taxiway Juliet to gate 11, Condor 076. Bono 869, com as equipes de solo após o Condor, está autorizado, chame pronto, good night. O Condor está autorizado, boa tarde, 869. Na 645, completa final, torre no 8, decimal 95. Então, 3290, deixa via para 2010, QNH1 na 010, autorizado a final do procedimento ILS-XRA, pistão na 0, chame estabilizado. 2010, via, Pistão na 0, estabilizado. 3290, chamada de habilidade. Alfa 3, taxi via Alfa, tenente da Juliette. Alfa, Tenente, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette. Graus com 1 no 5 nós, com 15 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Tem pouso, pistão no 0, vou rebater. Mantendo 500 pés, vira mais forte. Gente, reporte no farol. Da Barra, o Lima Mike Fox, confirme pela B. Fox, confirme acionado o código 0135? Gente. Controle, você poderia confirmar o ajuste para o seu 3290? Permanece no 090, 3290. 10, 10, gente, 3290. Mantenha a portante da Juliette. Vai Autorizado, Pátio 1 no Índio, ponte espera, torre 1895, ajuste na 0, na 0, Goiás. Chile M1 no 43, após a aeronave da Gol, ingresso Juliette, portão 6. Meia vez. Após a aeronave da Gol, para o nosso teto. Oi, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, frequência livre. Livre. Lima, mais Fox Controle. Gente, apenas atenção ao tráfego do Romeu Fox Lima, realizando pouso em Sierra Whiskey Delta Lima. Azul 6591 está agora a 57 milhas sudoeste de Salvador. Seu bico radar encerrado, submantanha o nível de voo no 60. Chame o controle de alta frequência no 20 do sinal 1. Alugou 1645. Solo 645, taxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 3. Portão é o gol, boa noite, 19, próximo a ponto de geração, 0, pronto. 19, boa tarde, em condições de alinhar e decolar, agilizando manobras. Ah, tranquilo. Cruzado, alinhar e decolar, pistão no 0, agilizando vento 0, 9, 0 graus, 1, 7, nós. Gol 1, 8, 6, 9. Quadro azul, 4206, puxa estacionamento no portão 8. Portão 8 autorizado, chame táxi. Vamos lá para o táxi, 4206. Só precisa vir DS, 3290. 3290, completa final, chame por frequência 98, decimal 95. 2895, obrigado. Salvador, boa tarde, 3290, estabilizado. 90, continua a aproximação, guardando pista livre, com o Boeing 737 da Gol, iniciando rolagem, pista no zero, altímetro no zero, no zero. E a ordem na pista livre, prossegue a pista 3290, 1010, na chute. Lima, mais Fox, frequência livre. Zero, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 18 nós, 18 nós. Livre pouso, 3290. 1869, decolos 42, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. Boa tarde, bom voo, boa tarde, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 27, 1-2, com a formação Mike, solicita 150 Aracaju. Boa noite, menores, contato em radar, se bater o nível de voo 360, após 2000 pés, vou tirar da posição elétrica. Boa noite, 1-2. Obrigado, Aracaju, nível de voo 170, decola da pista 10, curva à esquerda, no perfil da Conde, via Golf 677. Aciona 02 ao 64 no transponder e o controle em 119 e sinal 35. 70 autorizado, pista 10, curva à esquerda, saída Conde, Golf 677, 02, 64, 935, azul 2712. Correto, chame pronto para te ter um feedback. Chama na 27, 1-2. Liga, Romeu, Fox de Lima. Eu coloquei a luz, eu falei, mas é só por Salvador. Romeu, Fox de Lima. Reporte em Pitura Sul, Romeu, Fox de Lima. E qual foi o seu a bordo? 04 a bordo, Romeu, Fox de Lima. Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 0, boa viagem, o parte 206. Obrigado. Tirei uniforme Tango, acione código 5503. Confirme apenas o estimado para pouso em Feira de Santana. Salvador, 3890. Tá 3890, taxi Alfa, reporte antes 210. Alfa, antes 210, 3290. Para pouso em Feira de Santana, aqui rei uniforme Tango. Motor, lavar o meu foco pra cima, passou através do parque do Pituaçu. O meu foco se lima. Gente, vou ir para o farol de Itapuã, mantenha o farol de Itapuã. Aguarde para o chamar a torre. Afirmativo, farol de Itapuã. Para 2000 pés. 2000 aeronaves que modula para o controle. Confirme o chamado para pouso, uniforme Tango. Solo Alfa, Solo Salvador, 3290, está observando o tráfego da Cima bem antes da Juliette, está. Após o azul, ingresso Juliette, portão 9. Precisa ingressar Juliette, portão 9, 3290. Papa Romeu, Romeu, Fox Lima, confirme o tipo de equipamento, é um Alfa Sierra 50, correto? Afirmativo, helicóptero. A gente seria pouso direto para 5 BTA. Gente, mantenha o farol de Itapuã, chame a torre Salvador, frequente 1-8, decimal 95. 295. Controle Salvador, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, acione código 0196, reporte quando no ideal de descida. 0196, amarelo ideal de descida. Tango Lima Zulu Golf, autorizado a final do procedimento em aliança que se rei pista no zero, chama estabilizado. Ponto, Lima 090 graus com 15 nós, Romeu Fox Lima. Depois será solo controlado, Lima. Aeronave. É, o Lima mais de moto voltando. Prossiga. Decolou a Serra Luz de Delta Lima, destino da Serra Índia com Índia, mas intenção sobrevoo na ilha de Vera Cruz antes de prosseguir, estacionado 0935 na próxima hora da barra, 1050. Lima, Mike Fox, confirma a informação para o controle. Decolou a Serra Luz de Delta Lima para a Serra Índia com Índia, com sobrevoo em Vera Cruz. Estacionado 0135 na prova do farol da Barra, gente, espera. Gente, para sobrevoo em Vera Cruz, vou para o farol da Barra, para cruzamento da Baía de Todos os Santos. Chame quando no farol da Barra, o Lima Mike Fox. Botará no farol da Barra, Fox. Final, Patrick de Bacial, Romeu, Fox, Trotter. Tem uma pouso anti-sério, reforço solo controlado, Pat 5, vento 08, 0 graus, 1, 5, 9. Reforço anti-sério controlado, Lima. Fox tem frequência livre, chame quando regressando para Serra Índia é Coimbra. Autorizada direita via Índia no ponto de espera 2895, ajuste no 0 no 0, boa viagem, 6201. Lima Zulu Golf, torre da noite do sinal 95. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, contato radar, passar o nível de voo 330, via saída Tucano. Estação 330 na Puca, Azul 4206. Gol no 869, controle. Torcida na escuta. Lima Recife até o nível de voo 320, chame Centro Recife, frequência no 26.0, acerta no 28.8. 260-282 até o 320. Boa tarde, obrigado, bom trabalho. Boa. Romeu, Hotel Juliette Serra, confirme quando visual com o campo. Vamos agora visual com o campo, vigília mantendo o tempo certo. Chante, chame torre, frequência 98 do sinal 95. Serra. Lima Zulu Golf, controle. Vento 080 graus, com 15 nós, 15 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Farol de Tabuan, intenciona confirmando pista 17, o vento 080 graus com 14 nós. E aí, reportar a gente está Terminal da Visual com César na 402. Só com tráfego na curta. Terminal 201, após a passagem do tráfego na curta, autorizado a linha manter a voz. Fazer um recorte base pela direita 17 até o Vila Serra. Serra, Fontaneiro, base. Pela direita, da 17. Serra 3897, copia? Copia, proceda. Autorizado Guarulhos 320, via Pesulu 10. Decorado a pista 10, curva direita no perfil da Dael, Lida, Mótica. 5543, o transponder, controle 119, decimal 35. 320, autorizado para Guarulhos, via Pesulu 10. Decola pista 10, curva direita da Dael, Lida, Mótica. 5543, o transponder, adicionado 35, controle. Está 3897, está no 5. Correto, chame pronto. Vamos lá. Solo 21 decimal 1, a princípio prosseguir para o Paz 3. Paz 5, chamo Solo 21 1, boa tarde, Lima Zero Golfo. Lima Zero Golfo, taxi via Alfa até antes da direita. Já tem livre pouso, pistão no 7, o vento 090 graus, 15 nós. Senhor, livre pouso, 17. Eia sobre centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, alterna 2545, obrigado, boa tarde. Boa. Tira mais forte e a litoral sul, reporte nacional para pouso, correção, nacional para o TGL em Sierra Whiskey Delta Lima. Simão 35, tamo voo e boa tarde. 1935, uma boa tarde, né, Brasil? Lado ingresso Juliette, Lima Mike na Quebec, chame a torre 1895 para cruzamento. Nível de voo 360, após 2010, vou direto da El. 360, após 2000, direto da El, obrigado, 620. Salvador 2712 para puxa acionamento, pátio 3. 2712 autorizado, chefe. Camarada Sax, 2712. Novembro, decretar o nome e o país, CNH permanece no 00, reporte se haja. Antiga rotatória visual com campo. Agora pronto, da segunda, transitor Charlie, Rei, Eco. Lima, Vitor, Charlie, X-Ray, Eco. Stock Identico, ID, Ponce Arrival, descendo to 4000 feet, QNH 1010. Yeah. Charlie up to the Echo, descending to 4,000 feet. 4,000. 4,000 feet, Charlie. Agora 080 graus com 129, Echo Papa November. Ronald está na posição 6, ciente da informação Mike para autorizações de tráfego Guarulhos, nível 340. É 259, aguarde copo, prepara a DEL. Aguarda, prepara a DEL, 6359. Autorizado, parte 3, parte 1 no índio, ponto de espera 1895, ajuste no 010, boa viagem, 2712. Parte 3, parte 1, ponto de espera 1895, obrigado. M601, passe nível de voo na 20, solução para Recife, frequência na 25, decimal 1, ao término 33, decimal 25. 1251 ou 13325, essa é 6201, boa tarde. Boa. 2, pode esperar, pronto. 712 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 0, 90 graus, com 15 nós. Alinhar e decolar, 2, 7, 1, 2. Serra Whisky de Altalima, segue para a Serra Índia Eco Índia, cruzamento entre 2 e 5. Gente, Lima Mike Fox, reporte nacional para pouso em Serra Índia Eco Índia. Guarulhos 360 autorizado, via Pedro 10. Decola na pista no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mote. 5547, transponder, controle 1, 19.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita após decolagem, via Pedro 10, saída da Dael, Leda, Mote, vai transponder 5547, controle 1, 19.35, poxa, 6259. Pai, atchame pronto, 62. Vai formar minha 2 Taxi 297 com 226 a bordo, alterno, galeão, 3 horas e meia. Autorizado, empate 1 no Índia, ponte férrea de 295, ajuste no 0, boa viagem. Empate 1 no Índia, 297, Valeu, Salvador Azul 2712, decola 1300 pés na saída Conde. Solicita 150 final, senhor. Azul 2712, contato radar, suba para o nível de voo 150, autorizado como nível final. Após 2000 pés, voe direto à posição Conde. 150 final, 2000, direto Conde, Azul 2712, graças, senhorita. Lima Vitor Charlie X-Ray Echo. After Apollo position, descend to 2000 feet, QNH 100, clear the final approach procedure, LS X-Ray runway 10, call established. After Apollo descend 2000 feet, and approach ELS X-Ray, Charlie X. Echo para November, confirme a approach que está montando. Logo para a Ásia, a Catarazona está atingindo metros antes para essa pista. Gente, voe para a Ásia, antiga rotatória, montanha, deixe montanha no meu pé, chame a Torre em Salvador, frequência no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 0, vento 090 graus, 15 nós, 15 nós. Confirme 15 nós, 080. Sim, 80 graus com 15 nós. Tensiona pouso na 17 ou na 10? Se possível, 10. November da presente reporte curta final da 10. O altímetro 10, no 0, 1010. Confirme 10, reportará curta final, essa para November. Tá, 3897, mantém a posição. visual para pouso o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox tem frequência livre. Frequência livre de lá, por boa tarde. Confirme, Charlie X-Ray Echo. Full Charlie, Charlie Echo. X-Ray Echo, confirme. You are now 3 miles to Duna position. No, sorry. Charlie Echo. Thank you. Agiliza as manobras para decolagem. Autorizado ali, manter pistão no zero, tá 3897. À direita na Delta, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, boa tarde, direita na Delta. Charlie, Raico. Alex, Raico, Roger, complete the final approach procedure, call Salvador Tower, 118, decimal 95.